Salve, salve, nação americana, está dentro de 155, e como eu estava com mais ainda, com saudade de fazer um programa como esse, com vitória, e ontem tivemos uma vitória contra um grande clube do futebol brasileiro, Vasco da Gama, que vem passando aí por uma fase não tão gloriosa da sua história, mas é o Vasco da Gama, gente. Então, é sempre muito importante ver o América enfrentando equipes como o Vasco da forma como enfrentamos ontem. E para contar a história desse jogo, estão aqui comigo três camaradas muito especiais. Vou começar pelo meu amigo Thales, que ontem estava lá. Deu seu boa noite aí para a torcida americana, Thales. Boa noite, moçada. Tudo bem, Riba? Tudo certo. Temos aqui também ele, Eurico Miranda, veio aqui participar com a gente. A gente que costuma trazer torcedores aí de time adversário. Hoje nós trouxemos logo o presidente. Rapaz, gente, levei Eurico. Ferro ontem pro Coelhão aí. Tô chegando na área. Tô chateado. É claro que é uma brincadeira. Não é o Eurico Miranda. A gente não costuma receber pessoas dessa laia aqui no Decadentes. Mas é o Eurico, americano. Eurico Reis. Gente como a gente. Eurico Reis sobre o jogo, e mais pro final do programa, aguardem aí, porque ele vai falar algumas coisas que foram ditas na reunião do Conselho do América sobre a categoria de base. Então vai ser uma oportunidade da gente estar lá presente falando sobre isso. Dê seu boa noite aí, Eurico. Boa noite, galera, valeu, primeira vez participando de Decadentes, prazerão conhecer e participar, conhecer o esquema aqui, muito legal. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, tava lá também sofrendo um cadinho, mas saí de lá mais feliz que tudo. Bom demais. Isso aí. E temos aqui também hoje, ele, anunciei lá no WhatsApp que teríamos uma surpresa, uma grande surpresa, uma grande participação hoje. A participação é ter aqui o retorno, mesmo que por um dia ainda não em defesa, do nosso amigo Ramon Gregório. Ramon, eu fiz muita propaganda lá de você, então, pelo amor de Deus, faça por merecer isso aí e faça uma participação brilhante no programa de hoje, é só isso que eu te peço. Boa noite. Já começou bem. Objetivo. Ramon Gregório, outro dia tava passando ali pelos lados de gente lá de carro, tranquilo e tal, quando de repente vejo na calçada um senhor já com a barba um pouco grisalha, e um som alto de pagode vazando em seu fone. Acho que eu conheço aquele cara. Parei e fui ver a Ramon Gregório. É isso mesmo, Ramon? Eu acho que era. Essa parte do pagode aí, eu não me lembro, não. Mas, sabe o que eu acho ousadia, velho? O cara me chama de senhor porque pelos meus fios charmosos e garbosos, brancos na barba, o cara já é careca, bicho. O cara tá igual o tio Chico já e fica me zoando ainda. Bicho. Tá fora. Eu só não vou te xingar por duas sobrinhas que entraram no meu casamento como damas de honra e elas me chamam de tio Chico, então, porque é verdade. A voz vamos falar sobre o jogo. Vamos falar sobre o jogo, então. O América venceu ontem o Vasco, como eu falei, 2-1. O América começou, na minha visão, muito bem, começou como tem que se fazer jogando dentro de casa, e o Vasco também acelerou de vir mais retraído. Um Vasco que vem numa situação muito ruim, né? Trocou de treinador agora, entrou o Alberto Valentim, e tá tentando dar um jeito naquela bagunça que é o time do Vasco, e o Vasco veio respeitando bastante, achei até interessante. O Vasco tomou 3-0 no anterior ao América, e o Alberto Valentim não teve vergonha, digamos assim, de vir deixando o América tomar as ações da partida, e o América quis também propor essas ações. Então, do primeiro tempo, o América bem mais presente no campo adversário, o América com mais posse de bola, o América que comandava ali até aquele segundo terço do campo, mas não tinha lá muita criatividade, muita inspiração no último terço. Mas, aos 30 minutos, uma bola rebatida, um América que tentava... E o Carlinhos é um cara que tem experimentado bem de fora da área. Das poucas vezes em que tenta, manda bolas ali, no mínimo, próximas ao gol. E quando sobrou para ele, na hora que eu tava vendo... E ele mandou uma bola bem colocada, não tão forte. Achei que teve ali uma mão meio bamba do goleirinho do Vasco, que não me passa muita confiança. Tinha que testar ele mesmo. E a bola foi morrer lá no cantinho. 1-0 para o América. E a partir desse gol, o América continuou ali também. O América não retraiu tão imediatamente. E 7 minutos depois teve uma falta logo na entrada da área ali. E mais uma vez o Carlinhos foi para a bola. E é impressionante, eu estava pensando nisso. A gente que passou anos e anos aí, talvez bem próximo de uma década inteira, com o América muito mal em cobranças de falta, é um momento bom do América, reflete até nisso. Há poucos dias aí, o Marquinhos bateu uma falta que pegou na trave, sobrou para o Magrão fazer de cabeça, não foi um gol diretamente de falta, mas sim. E no jogo de ontem, o Carlinhos bateu uma falta também, assim, não dá para falar que foi precisa, porque ela bateu na trave e voltou. Mas ela foi ali na junção da trave com travessão, uma falta muito bem cobrada. O goleiro do Vasco, que volto a dizer, não me passa nenhuma confiança, nem mexeu, nem na bola ele foi. Então, se a bola se aproxima do segundo gol do América, logo ali. O América já merecia isso. Mas aí, já no fim do tempo, o América já deu uma pisada um pouco mais no freio, normal, não dá para aguentar aquele inteiro, e era normal também que o Vasco fosse tentar alguma coisa na partida. E aí, na virada para o segundo tempo, achei que foi um pouco mais problemático. Na virada para o segundo tempo, foi nítido que o América pisou no freio e resolveu esperar um pouco mais o Vasco. Erro. Nem sempre. Isso é uma estratégia muito usada até. O América não está fazendo nada diferente do que as outras equipes fazem, não. Só que para fazer isso, eu acho que o América teve algumas ferramentas de contra-ataque a mais. Porque quando você não tem essa saída, quando você não leva ao adversário, adianta pouco você recuar, deixar o adversário ter campo, se você não vai usar esse de forma produtiva. E aí, ficou nessa de um Vasco pressionando, mas também eu fiquei impressionado o tanto que esse Vasco não tem inspiração ofensiva nenhuma. Tem o Maxi Lopes lá na frente, que é um cara importante, é um cara com rodagem por grandes clubes do futebol mundial e que é perigoso. Mas no mais, o Vasco fica naquela de tentativa e erro, até ver se alguma bola cola. E colou em mais uma vez um pênalti infantil do Matheus Ferraz. Depois de uma jogada, já aos 17 do segundo tempo, que o Iago Pikachu bateu uma falta e o Max Lopes mandou, o Matheus Ferraz deu a vacilada que o Vasco precisava. A impressão que eu tinha ali é que o Vasco não tinha inspiração suficiente para buscar um empate. O Matheus Ferraz foi lá e deu uma forcinha. E aos 33 do segundo tempo, fez um pênalti bobo, besta, mais um pênalti infantil do Matheus Ferraz, tem que corrigir isso, não sei se isso vem de uma deficiência técnica, não sei de onde vem, mas ele comete esses erros com muita frequência. Depois o Sérgio pode até fazer um levantamento de quantos pênaltis cometidos pelo Matheus Ferraz nesse campeonato, e foi mais um convertido pelo Max Lopes, João Ricardo para um lado, bola no outro, e depois disso vem aquele gente, né? A gente pensa, pô, bicho, a vitória estava tão perto, deixamos empatar, agora vai ficar difícil. Mas não, para mim, mais um sinal de que as coisas estão realmente mudando pro América, sofremos como costumamos. E logo depois, assim que o América tomou o gol, o América se lançou um pouco mais à frente, voltou com aquela presença ofensiva de antes, e um, dois minutinhos depois, numa bola que sobrou também pro Magrão ali, ele sobrou não, foi cruzada, né, da ponta direita, e acertou um belo chute, esse também no canto, no mesmo canto, e esse para mim mais indefensável, esse aí não, o Martin Silva não teve muita culpa não. E dali para frente o Vasco novamente no desespero, novamente sem inspiração, não da base do abafa, foi para frente para buscar o empate, mas não teve tranquilidade ali naquele momento final do jogo. América 2, Vasco 1, a América foi de João Ricardo, que completou 200 jogos ontem e 30 anos de idade. Norberto, que depois deu lugar para Derlan, saiu sentindo a coxa ou o joelho, se eu não estou enganado, Norberto. Messias Marinhos, Leandro Donizete, Davi, Wesley e Gerson Magrão. E lá na frente, Giovani Luan. O Vasco veio de Martin Silva, Leandro Gustavo, Bruno Silva e Henrique, Leandro de Sábato, que depois entrou Andrei, Raul, que deu lugar para o Andrés Rios, Wagner, Iago Pikachu, depois entrou o Marrone, e o Max Lopes lá na frente, o treinador, como eu disse, está começando seu trabalho lá no Vasco, é o Alberto Valentim. O público ontem foi de 5.061, a renda de 40, eu achei o público baixo, a renda de R$429. É, o árbitro foi o Weber Roberto, muito aparecido, né? Acho ele um juiz demais. Bem aparecido, mas ontem até que não prejudicou lado nenhum, não. Achei que foi normal a arbitragem dele. É, esse para mim é o resumo do jogo. Vou pedir primeiro aqui a palavra do Ramon para falar as primeiras sobre a partida, se ele viu mais ou menos por esse lado, e depois a gente vai entrando mais nos detalhes do jogo. Ramon. Ó, primeiro eu queria saber quanto tempo você demora para fazer o release, cara, do jogo. Eu fiz enquanto a gente estava conversando aqui antes do programa. Na verdade, eu falo os gols, assim, é realmente não, Não, bicho, o jogo, o América fez um bom primeiro tempo, poderia ter feito mais gols, né? O segundo tempo, acho que a reação do Vasco foi normal, o Vasco desesperado, tinha que sair para jogar, e o América jogando mais tranquilo. É, eu vi muita gente reclamando que o América não estava explorando o contra-ataque, mas é pela própria formação do América, até o Adilson falou isso depois, cara. É, porque o Luan, que estava sendo o cara para puxar o ataque, não é um cara rápido, o Luan é um cara de segurar a bola, um cara de fazer a bola rodar, né? E eu acho que pelo próprio formação do time, o Vasco soube aproveitar isso. Mas depois, o Vasco fez o gol, né? E o América logo depois fez o gol com o Magrão, nunca critiquei. Craque, vocês ficavam reclamando do Magrão. Eu, como grande defensor do Magrão aqui, eu e a Théo eram os dois únicos a defender o Magrão, data vendo. Mas. Pelos cara, mesmos motivos, o América, não, de motivos diferentes, né? Ah, tá. Ela porque tem um amor platônico pelo Magrão. Eu pelo futebol exuberante que ele mostrou em toda a sua carreira, né, cara? Entendi. É. Mas. O Magrão, só interrompendo aqui um minutinho. O Magrão começou a jogar bola, foi ontem? Enfim. Não vê nos desmagrenizar, cara. Cara, a palavra da moda é um mito. Mas eu gostei do time, cara. O João Ricardo fez um defesaço no finalzinho do jogo, né? O América tinha que já sentar com ele para renovar o contrato dele. E o público, eu acho que foi um público bom, cara. Porque véspera de feriado também, né? Isso atrapalha muito. Muita gente viajou. E eu acho que foi um bom público. Mas eu gostei, cara. Eu acho que o time com o professor Pardal, né? O Adilson, tem mais vontade, cara. Mudou a postura em campo. Eu acho que é um time que sabe da limitação e explora isso, cara. Não inventa muito, é muito objetivo, vai lá, tenta sair rápido para fazer o gol, não fica com muita firula, toca para cá, toca para lá. Eu acho que sabe do seu potencial e das suas fraquezas e explora isso, cara. Joga com isso, né? Mas eu acho que é mais objetivo o time da América hoje. Sim. Otávio, você viu nessa linha também? Como que foi lá no Independência? Então, na verdade, eu consegui ver o jogo até uns 30 minutos. Depois eu fiquei bêbado, não entendi mais nada que estava acontecendo. Você estava na turma do Sérgio? Um pouco. Aquilo não é companhia, não, né? Galinha que acompanha pato, você sabe, né? Bom, é afogado. Mas só agora sem qualquer tipo de brincadeira, o Adilson sempre surpreende com essas escalações malucas dele. É, concordo com o Ramon, acho que o Luan de centroavante é um negócio meio perigoso, não gosto muito, acho que o Luan tem que jogar pelas pontas para segurar a bola, não é a dele ficar ali no meio da zaga. É, achei o Leandro Donizete bem, muito bem, achei o Messias muito seguro, não gostei do que o Matheus Ferraz fez, Carlinhos achei muito bem também, mas faltou ali a armação. Achei que teve um buraco ali entre a nossa intermediária e o ataque. É isso. Basicamente é isso. E outra coisa também, assim, esse negócio de toda vez ser sofrido já tá cansando, né, bicho? Tá na hora de a gente ganhar um, pelo menos 4-0, sossegado, tranquilo, feliz. Ah, eu acho que Série A isso vai ser difícil, viu, Taz? Eu também tô esperando essa vitória dos 4-0, até pra dar mais moral ainda. Mas eu não reclamo das vitórias suadas, não, porque elas estão nos levando pra nona colocação ali, o que já tá bom, mas que pode melhorar. Mas 2011 rolou um, né? É, ué. 2011 do Jacaré. Mas também a gente sofria goleada com facilidade, né? Então eu prefiro do jeito que tá. Eurico. Das coisas boas, cara. Eurico, você viu nessa linha também? Cara, Só pra. Por que ele entrou com o Davi? Alguém sabe? Por que não o Juninho? Se o Juninho vinha na sequência? É um negócio meio estranho. Não sei. Eu não entendi, e aí você falou muito bem sobre a questão das escaladas. Eu tenho anotado isso aqui para falar. É impressionante, cara. Ele nos faz, às vezes, pensar que a gente não entende a porca. Que a cada escalação não, que sai, a gente olha e pensa, meu Deus, isso não vai dar certo. Isso mas não vai funcionar. Ontem ele escalou um meio campo, que a galera no WhatsApp falou, eu dei risada. Ele escalou o meio campo de subóbito, de time master. Ele escalou Leandro Donizete, escalou Davi, escalou a turma da velha guarda toda. E aí você para pra pensar e pensa, pô, Série A é um negócio mais... de uma competição de mais alto nível, será que isso vai funcionar? Aí o Giovani lá na frente, ontem mais de centroavante, tem vezes que vai o Aderlan e o Norberto pela direita, tem vezes que ele escala Carlinhos, Giovani e Magrão, três jogadores que nas tiveram passagem como lateral esquerdo, dá para classificar com três laterais esquerdos. E as coisas vão funcionando, cara, então é um troço impressionante. E ontem, para mim, mais uma vez, quando eu olhei a escalação, pensei, putz, bicho, será que isso vai dar certo? E eu acho que o Juninho tá vindo numa boa sequência. E ontem ele trocou pelo Davi. Eu não sou... Eu falei isso antes no grupo do Decadentes, que pra mim o Davi tá pagando pelo histórico do ano passado. O histórico da Série B. Em que ele realmente entrou muito mal em algumas partidas. E aí quando houve a renovação, eu mesmo achei um grande erro pelo que ele tinha feito na Série B. Mas na Série A, no Campeonato Mineiro já, e na Série A, as poucas oportunidades que ele entrou, eu não me lembro mal em nenhuma partida esse ano. A gente continua nessa, pegando no pé pelo histórico, mas ele tem jogado bem. Tá. Eurico, quando você viu ontem a escalação, só para eu botar o Eurico na conversa aqui também, tá? Depois a gente volta nisso. Você se assustou, você achou que fazia sentido, o que você estava esperando? Então, cara, quando eu vi o Davi, também não entendi... Procurei saber se tinha algum tipo de lesão, alguma coisa nesse sentido. Não identifiquei nada, tanto que ele entrou depois, né? Agora, concordo com você quando no início do ano o Davi jogava bem e tal, mas ontem, particularmente, não gostei, cara. Ontem não gostei, achei que ele tinha muita dificuldade. Até conversava com alguns colegas lá. A diferença dele pro Donizete, por exemplo, que o Donizete ele só força quando ele sabe que vai dar. E o Davi já errou muito passe tentando forçar. E não conseguia, muitas bolas que estavam assim, tava no nosso pé, tava dominado, tava tranquilo, dava para seguir a jogada, o cara forçava uma bola que, tipo assim, vamos jogar na boa, a bola tá com a gente, tá no nosso pé. Então, assim, o Davi ontem, para mim, foi um camarada que me incomodou bastante, me incomodou muito. O João, falando do jogo como um todo, eu senti muita segurança na América, sabe? Sabe aquele jogo que você sabe, você não vai perder? Podia empatar, que seria, assim, seria já ruim pelo histórico do jogo, mas... eu tava com aquela confiança de que o time não ia perder. Sabe quando o time dá segurança? É mais ou menos que o sentimento de ontem. Vendo o jogo, vendo a postura do Vasco, a gente, pelo menos a gente sentia ali que não dava para perder. Gostei muito da entrada do Aderlan. Normalmente, se você me perguntar qual que é o titular na lateral direito, para mim é o Norberto. Mas ontem o Aderlan entrou muito bem. Inclusive a jogada do segundo gol começou com ele ali, né, indo para cima. Mandando ver, fazendo aquele, jogando com a bola para trás. O Ferraz, realmente, a gente não entende o que ele arruma na cabeça dele lá, porque não é possível. O camarada tá dentro da área, dá uma segurada no caboclo, realmente eu não entendo. O Messias é um monstro, né? Aquele camarada que assim, não tem nem palavras, daqui a pouco ele tá indo embora também. Agora, o Giovani, cara, acho que a 10 pesou. A 10 ali deu uma assustada no caboclo. Eu tenho percebido isso. O Adilson, acho que já dá pra gente falar que ele recuperou aí vários jogadores. O Wesley é exemplo disso. Desacreditados, né? Desacreditados. Eu até fiz uma listinha aqui antes pra fazer essa pergunta pra vocês e agora eu vou chamar o Thales à conversa. Vocês acham que já dá pra falar que o Adilson recuperou? Já é o momento de falar que ele recuperou Magrão, o Wesley, Matheus Ferraz e Luan, caras que até pouco tempo atrás estavam bem desacreditados pela torcida, alguns acreditavam, igual o próprio Thales gosta muito do Luan, mas dá para dizer que no âmbito geral a torcida já não botava mais fé nesses caras. E eles estão realmente se firmando como peças importantes. Primeira pergunta então, já dá para dizer que o Adilson recuperou esses caras? Eles já são de fato peças importantes para essa sequência da América até o final da Série A? E segundo, para mim, o único cara que caiu de rendimento com o Adilson, talvez seja o Giovani. Então, com o Giovani, dá para no contrário, Thales? Ô, ficou a sua pergunta. Repete ela, por favor, finalzinho dela. Meu áudio acho que tá picando. Até tirei a imagem aqui. Se tiver continuando picando aí, pra galera mandar, de repente eu tento fazer alguma coisa aqui. Mas a pergunta já dá para dizer que o Adilson Batista conseguiu recuperar Já dá para dizer nesse nível. Magrão, Wesley, Matheus Ferraz e Luan. E a outra pergunta, Giovani. Está acontecendo o contrário? O Giovani com o Adilson tem caído de rendimento? Então, eu acho que é o seguinte. Não vejo o Giovani mal, não. Sobre o rendimento desses jogadores que você citou, eu vejo muito mais o comportamento do Adilson Batista. Ele é um técnico vibrante. O nosso técnico anterior era um cara que ficava agachado no campo, com uma garrafinha d'água segurando. Acho que isso aí não passa motivação. E talvez uns caras igual o Wesley precisam de uma motivação. É engraçado que assim, hoje você não consegue ver o time sem o Wesley. É um negócio muito doido. É um cara que você queria que fosse embora. Até pouco tempo. Hoje, até pouco tempo. Até um mês atrás você queria que o cara fosse embora. Hoje é o contrário. Hoje você não vê o time sem o Wesley. O Matheus Ferraz, eu acho que para os zagueiros que a gente tem, ele é o que melhor faz dupla com o Messias. Apesar de que não vi o Paulão ainda, mas acho que assim, a questão de erros, Paulão e Matheus Ferraz, para mim é a mesma coisa, vão errar os dois. Sim. Então eu prefiro o Matheus Ferraz por não ser um cara muito butineiro. E para cara mais pancada, eu prefiro deixar o Messias mesmo com ele. Luan, claro, nunca achei ele péssimo jogador, pelo contrário, acho ele imprescindível pro time. Até pela garra que ele tem. Série A, isso é pancada. Os caras têm que correr, têm que dar vida naquilo. E o Luan é um jogador assim. O último que você perguntou, acho que são esses mesmo, né? Falta agora recuperar o Davi, né? Falta recuperar o Davi. Eu falei de Magrão, agora... Wesley, Matheus Ferraz e Luan. É isso aí mesmo. Agora... O Magrão não, ainda não. Eu acho que o Magrão, assim, ok que o mais importante de uma partida é o gol. E o Magrão, nos últimos jogos, tem feito gols. Mas eu ainda vejo ele assim, errando lances que não pode se errar, armando contra-ataques. E assim, para um cara, para a posição dele, que você tem uma confiança de ser um cara experiente, um cara que sabe dominar uma bola e tocar uma bola, ele não está fazendo isso. Ainda, para mim, não é o cara, não é um Wesley ainda. Não chegou nesse ponto de evolução com o Adilson. Eurico. Não, para mim ainda não. O Luan, pra mim, é o camarada do lado, porque ele é aquele cara que segura realmente a função dele ali, e o Adilson gosta muito disso, jogador cascudo, jogador que reassume a responsabilidade. O Luan jogando do lado e tendo uma referência ali, ele rende, na minha opinião, muito mais do que como o próprio centroavante, sabe? Então senti um pouco da falta dessa referência, mas que certamente o Adilson recupera o cara, isso é líquido e certo, não tem dúvida quanto a isso não. Magrão, realmente, hoje também, assim como o Wesley, não consigo pensar o time sem o Magrão, apesar das limitações dele, a gente continua passando raiva, mas só que ele tem tido uns lampejos, tem feito toda a diferença, né, para os jogos aí. Aí realmente dentro do esquema do Adilson, acho difícil tirar o Magrão, não tem jeito. Ele é polivalente, tá? Joga em várias posições aí. Então é um camarada que dá para ser aproveitado e é tipo esse cara cascudo, tem experiência, tá acostumado ali a pegar os grandes clubes. Diferente, por exemplo, do Mateuzinho, quando entrar, ontem não foi o caso, mas diferente do Lincoln, né? Daqui a pouco a gente pode falar do Lincoln um pouco mais, mas o Mateuzinho sentia o jogo. A gente via isso nos outros jogos, e com o Adilson, o camarada que é cascudo, que segura, ele vai manter. Basicamente é isso, o que eu tenho sentido, né? Agora, o nosso amigo Davi, não sei como é que vai ser a recuperação dele, mas eu confio no Adilson, mas que Luan, Gerson Magrão, o Wesley foram recuperados pelo Adilson, se ele der certo. O glorioso Davi, eu acho que ele não vai ser peça importante até o final do campeonato, mesmo que o Adilson consiga recuperar um pouco do seu futebol, porque ele é volante e aí ali já tem o Leandro Donizete, que já faz esse papel do cara experiente ali, e nesse jogo contra o Vasco a gente não sentiu ter dois volantes de mais idade, mas ao longo do campeonato isso pode pesar. Então acho que o espaço para o Davi, ele já vai ser menor, porque cumprindo isso ali, cumprindo bem até agora no América. Mas os outros caras, para mim, todos já dá para dizer que entraram num processo de evolução com o Adilson Batista impressionante. Sim. Até há 10 jogos atrás, a gente não queria saber de Magrão nem pintado a ouro. Wesley, então... Wesley, falei isso no grupo do Decadentes outro dia, com 2-3 jogos a galera já queria mandar o Wesley embora. Eu fui um dos que falei, calma, gente, tem que ter um pouco de cuidado com o cara. Tá aí, já tá rendendo. Luan... Teve já no América suas fases em que foi útil. O Luan é um jogador que tem sua utilidade. Às vezes eu brinco com o Tales que ele é louco de gostar do Luan, mas ele tem lá alguma razão. O Luan tem méritos. O Luan eu é um cara gosto dele. Competitivo. O Luan é um cara competitivo ao extremo. O Luan é um cara... Pessoa desalmada. O Luan é um cara que contagia os companheiros de elenco. O Luan é um cara com experiência de Série A. E o Luan é um cara que, mesmo em suas piores fases no América, era muito comum ver ele participando de jogadas de gol, isso é importante, ou dando assistência, ou de vez em quando ir lá e finalizando. Mesmo quando ele era tiriça o jogo inteiro, no momento do gol, normalmente ele estava presente ali. Só não bota pra bater falta. Não, ele tem que bater o field goal lá do futebol americano. Quase isso. Mas tem rendido também com o Adilson bastante. Já o Giovani, achei que tá tendo uma queda. Uma queda, talvez, não tanto por ele, Giovani, mas ele tá sendo exigido ali numa função. Eu entendo o lado do Giovani ser coringa, e ele já demonstrou que tem habilidade, achar que ele vai render em todo lugar, é um pouco complicado. Ele não tá conseguindo se encontrar ali naquele meio para fazer aquela junção, fazer o papel do Rui. Desde que o Rui saiu, o Giovani foi o cara escolhido para tentar. Ele não tá conseguindo, ele tá quebrando um galho. Mas aí, se a gente olhar pro elenco, quem vai conseguir fazer? Passo essa pergunta pro Ramon. Saída do Rui. Tem que fazer alguma coisa. Fica. Se acostumar a ter o Giovani ali até voltar o Rui. Aí talvez por isso ele tá preferindo o Davi do que o Juninho, porque a saída de bola do Davi é melhor que do Juninho. Então você pega um volante que sabe sair, que tem uma saída de bola melhor, para tentar ajudar ali o Giovani, porque o Juninho é o desarmador, cara. Às vezes eu vejo muita gente pegando no pé do Juninho, mas dentro daquilo que o Juninho se propõe a fazer, ele é bom, quer desarmar, mas espera que o Juninho crie jogada, entendeu? Eu acho que por isso que ele tá colocando o Davi, que a saída de bola do Davi é melhor, mas no elenco do América não tem ninguém para substituir o Rui, né? O Renan Votril foi embora pro CRB, né? Então você não tem, quem não tem esse jogador para fazer esse papel, então tá improvisando. É, e o que é muito comum também, você pegar jogador, né, que o meia e colocar na lateral, e lateral vira meia, né? O Marcos Rocha mesmo, ele era meia e foi pra lateral. Né? Então, eu acho que no plantel não tem não, cara, pra substituir o Rui, infelizmente. Ó, e o negócio que tá chamando a atenção, Ramon, é que o Giovani, isso antes de participar de jogadas de gol, o Giovani, se a gente fizer um levantamento, ele participa de boa parte dos gols do América. Sim. Seja com assistência ou seja finalizando. Mas Sim. O que mais impressiona é que ele fazia isso mais quando ele atuava ali pela esquerda, ou como lateral, ou como aquele cara da segunda linha de quatro ali do meio de campo, naquela linha de quatro. Ele conseguia ser muito mais efetivo participando dos jogos, dos gols, do que agora mais avançado. E isso é um negócio que chama atenção. Mas é porque naquela época também você tinha... Naquela época você tinha o Rui também para ajudar, né? Isso, e para fazer a bola girar. Mas era, ele participava mais das jogadas de gol, um pouco mais recuado e ali mais na dele do que quando ele foi colocado mais perto do gol, de fato. Então, mas ele tinha com quem jogar, né? Você podia ver que ele triangulava muito com o Rui. Então agora ele falta alguém também para jogar com ele, né? Então, ele tá, exatamente. Ele tinha o apoio de alguém, agora ele tem que se virar. Mas eu acho que ele tá dando conta, cara. Sim, eu queria puxar aqui um assunto que foi falado pelo Sérgio Tavares, que com certeza não está participando aqui hoje, mas vai ouvir depois do programa. Mas esse assunto, ele estava são ou bêbado? Estava são, foi hoje. Estava de ressaca, provavelmente. Mas ele conseguiu falar um negócio muito lúcido, Ramon. Você está falando aí, mas ele falou um negócio que eu achei interessantíssimo. É uma raridade, né, o Sérgio falar uma coisa muito interessante, então a gente tem que salientar aqui. Tô brincando, o Sérgio é um cara muito, muito sensato. Mas ele falou um negócio lá que eu não tinha parado para pensar nisso. Ontem, durante o segundo tempo, principalmente no início ali do segundo tempo, eu cheguei a ficar postura do América, pensando, porra, bicho, puta merda, primeiro tempo a gente jogou tão bem, e agora no segundo tempo a gente tá deixando um Vasco nada inspirado crescer pra cima do América. Então, uma raiva, né? Mas só que o Sérgio falou um negócio, eu acho que eu dou total razão pra ele. O Ramon, que não tá lá no grupo, ele falou, quantas vezes a gente já viu o América tomar um gol para um time maior, principalmente em clássicos aqui contra Cruzeiro e Atlético, e também nas nossas outras participações em Série A, e o América lá martelar, custar fazer um empate, custar fazer 1-1, e o outro time vai lá e com a tremenda facilidade fazia o 2-1 na gente, a gente perdia do mesmo jeito. Aí a gente saía do Independência ou do estádio que fosse o jogo, pensando, jogamos como nunca, perdemos. Isso acontecia demais, e vai acontecer ainda ao longo da nossa história, porque a gente está numa subida em longo prazo. E ontem, se a gente for parar para pensar, dentro da lógica do que o Sérgio explicou, e para mim ele foi muito feliz nisso, nós fomos o time grande. É lógico que eu não estou querendo comparar aqui camisa do América com Vasco, história do América com Vasco, investimento de América com Vasco, eu não estou querendo comparar nada disso. Mas se a gente pegar só o recorte dos 90 minutos de campo... Mas se a gente pega os 90 minutos ali dentro de campo, o Sérgio falou, para mim ele tem muita razão, nós fomos o time grande ontem. O time que joga com uma certa soberba boa, entre aspas, se é que existe isso, mas o time que joga com a confiança de que mesmo que ele receba, que ele leve um empate, não tem que haver desespero, tem que continuar jogando a bola que sabe jogar, porque vai conseguir um resultado positivo. E a gente está cada vez amadurecendo mais isso. A gente teve um jogo contra o Flamengo, e olha, eu tô falando de Vasco e Flamengo, gente. Estou falando de duas potências do futebol brasileiro. A gente teve um jogo contra o Flamengo que a gente ficou duas vezes atrás do placar e a gente foi lá com certa tranquilidade e conseguiu empatar. Então, a gente está virando. Tem que a gente consiga, de repente, perceber essa virada de chave aí, que não estou querendo dizer que a gente está virando um maior clube do campeonato. Não, não é isso. Mas a gente está virando a chavinha de ser aquele clube que o pão sempre caía com a manteiga para baixo, para ser um clube que o pão começa a cair. E que clubes como o Vasco, que são gigantes, mas que não atravessam a melhor fase da sua história, começam a ver a gente como um oponente de respeito mesmo. Foi a visão que vocês tiveram. Vocês também se preocuparam ali no início do segundo tempo. Ô, Alisson, é um pouco daquilo que eu falava no começo, da segurança, né? Do time dar um pouco dessa segurança. E acho que isso muito em virtude do acerto defensivo. Acho que o Adilson, se tem um resultado imediato aí na chegada dele, é esse acerto defensivo. Ele consegue. A gente ainda não tem aquela certeza do ataque, aquele matador, aquele camarada que acerta tudo, mas, enfim, a parte de trás ali, a cozinha, a defesa. O meio campo ali, os volantes, acredito até que o Juninho jogando com o Donizete hoje seria a melhor dupla de volantes ali, mas acho que esse acerto defensivo nos dá segurança para falar assim, olha, a cancha aqui tá segura, agora é acertar para frente. Só um detalhe aqui, a gente falava um pouco do Giovani, ele errava, igual quando o Flamengo, ele errou uma bola na cara do gol lá, jogou pro céu. Mas jogando mais avançado, ele não consegue ter esse resultado que a gente espera dele, que quando ele estava mais para trás, ele já acertava. Então acho que a vantagem da chegada do Adilson acertando essa defesa ali foi dar a segurança que permite com que a gente jogue de igual para igual com o Flamengo, com o Vasco, com o Santos e por aí vai. Ramon, você que em 2016 falou a frase do curtam a Série A, e aquela frase daquele momento era mais no sentido assim de aproveitem porque isso não vai durar muito, né? Mas você acha que nesse ano, 2018, com o campeonato que a América está fazendo e essa postura diferente, a gente já conseguiu virar essa chavinha para que o torcedor do americano passe a curtir a Série A com perspectiva realmente? Sim, cara, o América aprendeu a jogar a Série A, cara, viu que o fator casa é importante, né? E outra coisa, o América, o Alisson, o Sérgio falou, cara, não era, a gente muitas vezes estava jogando bem, 2011 mesmo que a gente caiu jogando bola. E era muito comum o América jogando muito bem, tomava um gol, desestruturava. Aí tomava virada, tomava goleada, principalmente com times maiores. O jogo contra o Flamengo mesmo, cara, lá foi 3-2, o América pra cima do Flamengo fez 1-0, o Flamengo empatou, virou, o América empatou, eles fizeram 3-2. Hoje o América é bem confiante, cara, né? Eu acho que o curta Série A, vamos ter que mudar o nosso slogan agora, bicho. Qual que é o próximo? Libertadores obrigação. A esposa vai gostar, porque ela tá doida pra gente pra Sul-Americana pra viajar e a América não. Sul-Americana, Libertadores é obrigação agora. Então, vai a agência de viagem que nos aguarde aí. Tinha gente aí falando lá, cara. Então, tinha gente falando lá que, não, bicho, eu vou. Pessoal comentando lá, né? Se o América classificar pra Sul-Americana e o outro, não, Sul-Americana nós já estamos. Vamos pensar em classificar Libertadores agora, porque, bicho, é G7, cara. Nós estamos a duas posições, cara. Hoje até, se vocês não viram no Sport TV, o pessoal falando que hoje o América, o pensamento da América é brigar, não é pra cair. O América já pode pensar em Libertadores, porque ele tá a duas posições de Libertadores, cara. É que né? Todo jogo a minha esposa me pergunta qual que é a posição da América. Tá doida pra viajar. Não. Pra aí, tá. Os caras falam assim, não, mas eu vou ficar muito doido, bicho. Eu vou viajar pra ver o América e vou ficar muito doido. Você tem aqui o avacalhado aqui, viu, bicho? Doido vai ficar o pessoal do cartão de cash pra receber isso depois, velho. Mas eu vou torrar é tudo. Faz parte. Thales, deixa eu te perguntar um negócio, Thales. É quase um consenso já, então, de que a gente tá com uma postura diferente mesmo. A gente tá aprendendo a jogar esse tipo de jogo grande. como prova disso é o retrospecto aí recente do América no campeonato. E também, assistindo as partidas, a gente sente isso, como o Sérgio sentiu contra o Vasco. Eu queria que você respondesse qual que é a parcela de glória nisso aí do Adílson Batista. Porque a gente iniciou um campeonato com o Enderson, em que a gente não vinha, só entregou até numa posição boa, depois a gente teve aqueles dois jogos ali com o Drupski. Mas com o Enderson, eu não via essa postura, não. Posso estar enganado, mas eu não via a gente tão ciente, tão confiante. Com o Adílson, isso já começa a funcionar. Queria saber de você qual que é a importância do Adílson nisso aí. Então, na verdade, fazendo um breve discurso sobre isso aí, o que me chama a atenção ontem, em especial, foi assim, a gente tomou o gol de empate e a gente não ficou com aquele sentimento assim, nós vamos perder, nós vamos tomar a virada. E isso tinha muito tempo que não acontecia. Geralmente, quando a gente estava jogando, ou dentro de casa ou fora de casa, que a gente abria o placar, tomava o empate, já sabia, vamos tomar a virada e se bobear, tomar uma troitada. Sobre a postura do Adílson, sobre a importância do Adílson, é aquilo que eu falei anteriormente, eu acho ele muito vibrante. E hoje de manhã, cara, na hora que eu entrei no Instagram, eu tenho um menino de 2 anos, então ele acorda muito cedo. Então, na hora que eu abri o Instagram, tinha uma foto do Instagram do América, onde era umas 7h30, 8h, já tava tendo treino. Então você vê assim, não sei se era o time titular, só mostrou o Adílson e o Mateuzinho. Mas assim, você vê que é um cara trabalhador, é um cara que quer. O Adílson, na verdade, ele precisa do América hoje, né? O América precisa do Adílson, mas sim, o Adílson também precisa do América. O Adílson ficou fora aí há algum tempo, né? É a chance do Adílson. E se ele conseguir fazer com que o América fique na Série A, isso pro currículo dele, isso, óbvio, pro América é muito importante, mas pro currículo dele também é um negócio sensacional, um negócio muito bacana. Tanto é que ele falou que ele vai dar uma voadora numa placa. E além disso aí, quando a gente fizer esses 45 pontos também, eu tô até olhando, eu vou comprar uma tornozeleira pra mim, cara, que eu vou ficar tão doido que eu vou precisar ser localizado, cara. Então eu vou ter que arrumar uma tornozeleira pro meu pai me achar em algum lugar do horizonte. Eu ficar completamente pirado. Cara, Otávio, você falou um negócio aí, cara, só lembrando que o Adílson tava 3 anos sem treinar time algum, né? Isso não é bicho. Isso. Mas eu assim, quando... Isso aí. Só, desculpa, mas assim, quando o Enderson saiu, eu até comentei com o Sérgio, que o Sérgio joga bola comigo domingo. Se ele estiver ouvindo, eu peço até que ele leve o dinheiro que ele já está devendo há 2 semanas a quadra. Ainda não pagou? Não pagou. Mesmo com agora as cobranças públicas que você tem feito aqui? Não, ele não pagou e agora ele deve o churrasco também. Tá difícil. Nossa. Ele não tá pagando a quadra e vai pagar o churrasco, velho? Pois é, cara. É um ditado muito antigo que fala assim, que comando a pelada lá e tudo, e eu tenho um ditado que fala o seguinte, quem tem compaixão, só toma no botão. Não tem qual é que é. que é isso? Então, assim, voltando, só terminando, assim, quando o Enderson saiu, eu até comentei com o Sérgio, falei, bicho, eu acho que o cara pro América é o Adílson. Mesmo assim, não gostando do Adílson, na época, né? Mas eu via que ele era um cara que precisava trabalhar. E um cara que precisa trabalhar é diferente. Ele tem que voltar à mídia, né? Ele tem que voltar a e trouxe a mídia para a América também, né? E trouxe muita mídia para a América, cara. É muito bacana. Você falou um negócio, eu acho o que aconteceu com o Enderson na América foi o oposto do que está acontecendo com o Adílson. Ele acomodou, tipo, eu já fiz muito, né? Já fiz tudo que eu podia pelo clube. E, tipo assim, as derrotas pra ele já estavam se tornando normal, cara. E o Adílson, eu vejo que ele, né, ele tá pegando essa oportunidade que o América deu pra ele como oportunidade da vida dele, cara. Sim. E isso foi importante. E de fato é a oportunidade, não da vida, mas o Adílson a gente tem que lembrar que como jogador ele teve uma carreira vitoriosíssima, brilhante, né? Como treinador ele teve uma fase. Então eu acho que é a fase da retomada da carreira da Adílson, é a chance da retomada. E se a gente pegar alguns treinadores aí, o próprio treinador, o Alberto Valentim do Vasco, alguns outros emergentes aí do futebol brasileiro, fizeram até menos do que o que o Adílson tem feito no América, e isso levou esses caras aí algumas chances em clubes maiores. A gente pega o próprio o Jair Ventura, tá indo agora pro Corinthians, fez um grande trabalho no Botafogo, depois disso não conseguiu fazer mais nenhum grande trabalho, e tá lá indo pro Corinthians, assumiu o Corinthians. Então, o Adílson tá aproveitando bem essa chance, mas pelo que tem feito esse ano, posso muito para que continue. Só para registrar um dado aqui, depois eu vou ler alguns comentários. O América, nesse ano, com 23 rodadas, o América já superou o número de vitórias de 2016, o América já superou o número de gols feitos em 2016 e o América já superou o total de pontos conquistados em 2016. Então, a mudança É claro que 2016 é um ano complicado para a gente pegar para fazer uma comparação, porque foi um ano realmente lastimável do América na Série A. Mas era o América, era apenas 2 anos atrás, e então a gente tem que sempre fazer esse comparativo para a gente. Se a gente ainda não tem a noção do salto que demos, a gente tem que passar a ter e passar a valorizar esse salto a cada dia, porque é impressionante. Apenas 23 rodadas e a gente já superou praticamente todos os números de 2016. Vou passar aqui para alguns comentários. Sim? O Alisson? Sim. Ah, não. Só sobre isso que você está falando, esse crescimento do América, ele é um crescimento estruturado. Ele é um crescimento que não é por acaso, não é um dinheiro que entrou, um treinador que foi, um presidente que foi lá e resolveu, não. Isso tem todo um trabalho, tem um arcabouço que agora a gente consegue perceber os resultados acontecendo, sabe? Isso, assim, é notório, é muito importante a gente perceber que não é só um lampejo, não é esse ano que tá bacana, não, a gente vem numa crescente. E isso, daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto. Isso, nós vamos falar no final aqui da questão da apresentação lá da categoria de base. A Théo mandou aqui um boa noite, já mandando sua mensagem pro Magrão. O Thales Maciel manda aqui um boa noite e manda que é muito bom escutar o programa quando o Thales participa, que ele sim conhece futebol. Eu Mas discordo, esse Thales aí é um cara legal. 75% dessa mesa discorda, então não, isso é uma inverdade. Não, não, O peraí. Jairo. Peraí. Nós estamos Sim. com 14 ouvintes, bicho. Isso é um recorde. Isso é um recorde. Pode continuar o programa. Mas é porque eu comentei com a minha imagem em vídeo, aí isso sempre atrai mais. Aí. O Jairo Viana manda aqui, e tem o Ramon também, nosso convidado especial aqui, ó. O Jairo Viana manda aqui: melhor o Magrão ir bem e dar gosto a Théo do que o Luan ir bem e dar gosto ao Thales. E talvez essa forma de gostar aí também, talvez seja a mesma, viu, Jairo? O Opa, Thales gostar do Luan e da. perigoso isso aí. Não? Não confere, não? Eu não sei aqui. Só uma pergunta. Rolou um ciúme aí pelo fato do Thales gostar do Luan, pela parte do Jairo? Boa, Ramon. Boa, É, Ramon. boa, boa, Boa, pode boa. ser também, pode ser Excelente, também. excelente. Acho que rolou um ciúminho aí, viu? Perigoso isso aí. Pode ser. Daqui a pouco o Jairo responde aqui. Abra uma enquete. Sorri. Felipe Amori manda aqui. Ah, por falar em enquete, vocês falaram um negócio legal. Eu vou pedir a galera que tá escutando para comentar. Comentem mesmo, gente. Senão a gente passa vergonha aqui, parecendo que não tem nenhum ouvinte. Comenta aí o que vocês vão fazer caso a América vá para Libertadores. O Thales já falou aqui dele, o Eurico já falou dele. Então, o que vocês vão fazer se a América classificar para Libertadores? Qual loucura que vai acontecer na sua vida se isso acontecer? Não, O Felipe Amori. Na Sim. verdade, a loucura que eu vou fazer é se a gente chegar em 45 pontos, bicho. Eu não tô pensando em Libertadores, não. Gente do céu. Homem de pouca fé. Homem de pouca Não, fé. eu já tô falando, Libertadores. O Falei. Felipe Amori manda aqui que. Perguntando cadê o Magrão entre os participantes? Hashtag Magrão no Decadentes. A Théo mandou Boa. hoje um print lá que ela conversou com o Magrão e falou que elogia muito o Decadentes. Ele não falou nada citando o Decadentes. Ou seja, ele não deve fazer ideia da O que existência é desse isso? programa aqui. O que é isso? Não deve fazer Mas ideia, mas se um dia. ele agradeceu. Isso, agradeceu os elogios, mas não falou nada sobre o Decadentes. Então, se ele quiser participar, é claro que o espaço aqui está Tá aberto, aberto, né? mas acho difícil. O Jairo mandou aqui que meu áudio está picando, já tentei resolver, respondam aí se deu certo. Felipe manda que eu tô com cara de sofrido fazendo análise do jogo. Não, eu tô com a sinusite violenta aqui, viu, Felipe? Ontem o bicho pegou pro meu lado, mas agora eu tô tomando uns remédios cabulosos aqui, deu uma melhorada. Gabriel Caetano manda aqui que Nova Serrana nos abraça, tá devendo o sapato que a gente pediu, de cortesia. E que parece mesmo que o Adilson tem colocado em dia o futebol do Magrão, que já havia gostado. E dentro do possível fez uma partida contra o Vitória também. Uma boa partida, acredito eu. Até o manda que o áudio está ruim, manda que o Magrão afirmou hoje para ela que vai continuar a jogar bem e fazer muitos gols. Promessa. Em época de campanha política, o Magrão fazendo suas promessas aí. O Felipe manda juiz safado, não achei que o juiz foi tão mal assim. Ontem, Adriano Carvalho, como disse em programa anterior, agora Adilson Batista escalará Gerson Magrão até em cadeira de rodas. Essa é uma questão importante, por quê? No programa anterior, o pessoal brincou que, como o Magrão tinha ido bem, não sei, não me lembro se ele fez gol também, ou assistência, que ele teria garantido aí a sua titularidade pelas próximas 5, 10 partidas. E comentou isso, claro, dando uma zoada. Mas. O fato é, e alguém citou aí no início do programa também, se a gente pegar, bicho, Alguém citou do Mateuzinho. A última, não sei se é a última, mas o Mateuzinho entrou em um jogo aqui, não sei se contra o Flamengo, muito mal. Eu até votei nele como Colatina. Que ele errou todas as bolas que caíram no pé dele. E isso pro Adilson conta demais, gente. Isso pro Adilson, ele já deu entrevista falando isso. Jogador que a bola queima no pé, ele vai deixando de lado. O próprio Ademir tá perdendo espaço. Às vezes a gente pensa que é só pela questão da idade, mas nem sempre. Se a gente pegar o Messias é tão novo quanto. E o Messias tá de titular. O Messias não perde a posição por nada. Por quê? Porque rende, a bola não tá queimando. Então, se a gente pegar o Magrão, claro, o Magrão agora é caçador de onça morta, fica fácil. Mas, de fato, os erros que o Magrão apresenta em campo, para mim, são por questões técnicas mesmo. Você não vê a bola queimando no pé dele, você não vê ele nervoso ali na decisão das jogadas. Às vezes ele toma decisões erradas por qualidade técnica. O Magrão não é o melhor jogador do planeta, tá longe de ser, mas esse fato da bola queimar, isso acontece muito mais com o Mateuzinho, por exemplo, do que com o Magrão. Então ele vai continuar escalando o Magrão, sim. E se o Magrão rendeu o que rendeu ontem, eu acho que justifica. Para vocês, o Magrão tem conquistado essa posição de titularidade em campo? Bom, Alisson, eu comentava um pouquinho dessa questão do Mateuzinho, e ontem eu pude perceber um pouco dessa questão da tarimba no Lincoln. Ele é um cara novo também, é um cara que já teve experiência internacional, e é um camarada que tocou muito, assim, ficou muito pouco tempo no jogo, né? Mas no pouco que ele teve lá, ele já mostrou que não parece ter medo de encarar o adversário frente a frente. E isso eu acho que conta muito dentro dessa lógica. E no caso do Magrão, é isso. Ele é um cara que se apresenta para um jogo, o cara que não tem medo, ele erra mesmo, mas ele vai lá, ele corre, ele busca, ele vai atrás, faz a falta. Então, assim, pro Adilson é o que vale. Pro Adilson é o que faz o cara segurar lá e tocar e dar a titularidade, dar a camisa pro cara, entendeu? Eu acho que é isso. Tomara isso. Que o Lincoln assuma realmente essa postura e tenha mais oportunidades. E eu acho que é isso mesmo. Isso pesa demais pro Adilson. Tem outros treinadores também que se impressionam com isso. E faz sentido, gente. Numa Série A, num campeonato tão importante, o jogador, a camisa não pode pesar, a bola não pode queimar, para que o cara consiga render aquilo que ele tem de melhor. Até eu mando aqui que o Ramon é uma excelente pessoa, muito bom gosto. Só lembrando que o Ramon é pagodeiro, viu, Théo? Então não sei se tem esse bom gosto. Então, quer responder, Ramon, sobre isso? O quê? A Théo falou que você é, sem dúvida, uma excelente pessoa. É, você está falando sobre meu péssimo gosto musical. Eu sei que eu sou um cara bacana, apesar... Eu convivo comigo há 38 anos, velho. Eu sei que eu sou um cara legal. É bom, hein? Inclusive, isso é importante. Eu fiz, o América me deu um presente. Foi meu aniversário na quinta-feira, né? Então, se não tivesse ganho, eu pedi a minha mensalidade do Onda Verde. Mas, cara, até você tem razão, cara. Entendeu? Isso é verdade. Até o Tato tem razão, gente, que ela elogia o Magrão desde que ele chegou, e só agora a gente tá reconhecendo isso. Então, até o Tato tá, no mínimo, 2 anos à nossa frente aí, ó. Até uma visionária, entendeu? Eu e a Tel sempre elogiamos o futebol do Magrão. Até uma visionária, você é um cínico. Isso sim. O Jairo Viana manda aqui que o Adilson recuperou, sim. O Herão, e que ele também desistiu do Renan. Sim, desistiu do Renan, mandou lá pro CRB. Foi embora, né? Parece até que tá jogando lá no CRB, se não me engano, agora. Quem tiver com saudade de futebol do Renan Oliveira, procura aí, Sport TV 1, 2 ou 3, deve estar passando aí o jogo do CRB. E o Paulo Braga manda que ele desistiu do Judivan também. Também, mandou o Judivan pro CSA, não é isso? Exatamente, foi lá. CSA. Ser amigo do rival. Do Renan. Vão morar na mesma cidade, mas jogar por times rivais. Paulo Braga manda que recuperou Matheus Ferraz, sim. Arthur Sanazaro manda que Luan sempre jogou muito. Magrão e Wesley precisavam de sequência e motivação. Já falamos bastante sobre isso. Eu acho que Magrão e Wesley precisavam até mais do que sequência e motivação. Mas é fato, eu acho que o Adilson tem muito mérito nisso, gente. Muito mérito, não dá pra negar isso. E o José Ronaldo manda aqui: será que o Lincoln vai dar certo? Eu achei, assim, é uma amostragem minúscula, né? Pra ter qualquer ideia do que vai ser o Lincoln no América. Eu fico mais com a expectativa do que a gente recebeu de informação de torcedores do Grêmio. Muito comum a gente contratar jogador que nego comemora lá no time adversário e fala assim: graças a Deus levaram. O Lincoln não. O Lincoln a gente recebeu muitas mensagens de torcedores gremistas falando que se trata de um bom jogador, de um cara que começou muito bem no Grêmio, e que por questões de elenco mesmo do Grêmio, não tem como ele ter muito espaço agora, né? Mas recomendando muito bem. A minha expectativa para o Lincoln está menos ligada ao que ele fez ontem, porque ele não teve tempo para praticamente nada, mas está muito ligada a isso, de torcedores gremistas. Aqui. O Eurico já falou aqui da opinião dele sobre o Lincoln. Eu queria que Ramon e Thales falassem sobre o que viram ontem, sobre essas questões de torcedores gremistas. Qual a expectativa que vocês têm do Lincoln? O Lincoln não veio para fazer talvez o papel do Rui, não? Acho que sim. É. Cara, o cara é novo, né? 19 anos, se eu não estou enganado. A gente não dá muito para pegar do que o torcedor de outro time fala, que o Rui veio do Curitiba e todo mundo criticava ele lá, né? Falava que ele era baladeiro, enfim. E no América o Rui jogou muito, né? Tanto que foi destaque na Série B e voltou para a Série A. Então é meio complicado, mas é menino, né, cara? Eu acho que não pode cobrar muita coisa, bem para compor elenco. Eu não sei se vai ser um jogador para fazer a diferença, né? Mas o currículo é bom, o currículo dele é bom. Apesar de pequeno, né? Tá, Eu gostei da postura dele na hora que ele entrou, eu senti firmeza. Eu senti, pô, é óbvio que a gente pode se enganar, mas acho que ele vai fazer a gente feliz. Não sei. Gostei dele. Ele é o famoso bom estagiário, né, cara? Olha só esse menino. Cara. Sim, a postura dele quando entrou foi boa. A postura dele na apresentação eu gostei também. Assim, 3 meses só, né, cara? É um negócio, é muito pouco tempo, um tempo muito curto para mostrar. Mas eu acho que. Sim, desculpa. Pode falar. Não, como ele tem 19 anos apenas, Thales, e o Grêmio provavelmente pro ano que vem deve conseguir novamente vaga para Libertadores e tem um elenco inchado, provavelmente continuará tendo um elenco inchado. Tem grande chance de, se ele for bem no América, o América consiga renovar de repente o empréstimo para o ano que vem. É. Quem sabe a gente não tem nenhum novo marco. Isso, já que a bola tá com você, Thales, vou na sua canela aqui, ó. Até eu mando que o Thales tem marcação com o Magrão. Na verdade, é o Thales e 80% da torcida, né? Ou mais eu. Na verdade, é a torcida menos a Theo, né? E eu. E desde ontem o Ramon. E o Ramon tá com essa ideia. De Anton ontem. E até eu mando aqui que o AB é igual mãe da época que limão tinha caroço. Eu não entendi, Théo. O que é esse AB? Adilson Batista? Né? Adilson Batista. É igual mãe da época que limão tinha caroço. Eu já falei pra Théo pra parar de comentar alcoolizada, né? Mas já eu acho que tá funcionando. Eu acho que aconteceu de novo. Ela manda aqui que a América for pra Libertadores, que ela vai se perder igual o Thales. Mas que vai ter que pedir dinheiro e vender bala. Pra poder pagar o cartão depois. Tá certo. Vamos lá. Li todos os comentários aqui, já falamos bastante sobre o jogo. Deixa eu ver sobre as minhas anotações aqui, o que mais falamos do Lincoln. Queria registrar aqui a bela partida que fez o Carlinhos também, né? Porque acaba que, pela questão do Magrão, passa um pouco batida, mas fez o gol, bateu uma falta belíssima, acho defensiva pra mim. E lembrando que o Vasco tem ali pelo lado direito o Iago Pikachu, que não tem passado aí por uma boa fase recente, mas é um cara perigosíssimo, boa parte dos gols do Vasco tem participação dele, e ele tava caindo ali pelo lado do Carlinhos, o Carlinhos segurou bem. Registrar aqui que o João Ricardo, novamente, completou 200 jogos, 30 anos de idade, e que ele ontem, não sei se ontem, mas ele é o 33º atleta com mais jogos pelo América já, na história. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês, como a gente já passou de 9 horas, ainda temos votação de bala e colatina e ainda tem sobre a base, queria que vocês falassem de forma sucinta, em qual nível da escala de ídolos do América o João Ricardo está hoje, e se ele permanecer no América, qual nível nessa escala de ídolos aí vocês acham que ele pode chegar? Vou começar por você, Ramon. Só porque eu sou mais velho? Cara, então, ele é um cara que tem muita identidade com a América, né? Talvez ele vai ser o ídolo dessa nova geração de americanos, né? Eu acho que o ídolo, como por exemplo o Milagres, talvez tenha marcado a nossa geração, né? O João Ricardo vai se tornar o ídolo dessa moçadinha aí de 15, 16 anos. Eu acho que ele vai ser o ídolo recente da América, não tem dúvida disso. Sim, Thales. Sim. Então, pra você, em qual nível está hoje o João Ricardo nessa escala de ídolos? E renovando, ficando aí mais 3, 4 anos, onde ele pode chegar? Eu acho que ele chega no, se ele continuar do jeito que está e renovar, ele pode chegar no Milagres, sim. É, não vai chegar nunca um Dudu Pitbull, mas chega no Milagres. Ele... oh, Jesus. Eurico. Então, hoje, para mim, é a principal referência do elenco, né? Um cara que gosta do clube, inclusive o Racilan falava disso, que recentemente foi abordado aí para renovação. Quem está atravancando aí por enquanto é o empresário do jogador, mas ele gosta do clube, tem identificação com o clube, e acredito que se o América realmente participar de eventos internacionais, né, competições internacionais, acho que ele entra num patamar que possivelmente, assim, só outras pessoas que tiveram realmente mais tempo, Milagres, 10 anos, né, pouca coisa, né, de bala, referência, então assim, mas ele vai entrar numa prateleira intermediária aí, sabe, nesse alto. Sim, falamos tudo sobre o jogo, vamos agora para a votação de bala e colatina. Hoje não tivemos, dessa vez não tivemos votação popular, então vamos só nós aqui, e tem também que registrar os votos de Henrique e Sérgio. Acho que o Jair não mandou, mas o Henrique e o Sérgio mandaram aqui no nosso grupo os votos deles. Mas vou começar por você, Eurico, para você, quem foi o bala do jogo de ontem? Bala pelo gol, pela vontade, o nosso Magrão. Bala Magrão, um voto. Ramon, para você, qual foi o bala de ontem? Oh, o Magrão com uma menção honrosa para o Aderlan, cara, que também jogou muito bem. Sim. Magrão, Aderlan que entrou depois, mas também foi muito bem. A jogada do segundo gol foi sim, dele. Sim, sai dele. O Thales, seu bala de ontem? João Ricardo. Então, Magrão, João Ricardo. Eu tenho aqui os votos do Henrique, que votou também no Magrão, e o Sérgio, deixa eu conferir aqui, mas eu também acho que ele votou no Magrão. Magrão. Magrão com destaque também para o João Ricardo, é o voto do Sérgio. Eu vou aproveitar que o Magrão já foi escolhido aí como bala, já tem 4 votos, já é o bala de ontem, mas eu iria votar no Magrão se tivesse um caso de desempate, mas eu vou votar no Adilson Batista, porque para mim, conseguir fazer as escalações que ele vem colocando, bater de frente com o Flamengo, bater de frente com o Vasco, é surpreendente e é digno de aplausos de pé. O fato da gente estar votando num Magrão aqui para bala, que até há pouco tempo era muito contestado pela torcida americana, para mim tem muito do dedo do Adilson. Então, para dar esse merecimento para o Batista, mas o escolhido como bala fica sendo o Magrão mesmo. Colatina, Eurico. Bom, meu Colatina, Davi, né? Davi. Colatina, Davi. Alice. Matheus Ferraz. Alice com Matheus Ferraz. Amor. Ô, bicho, eu vou votar, não é nem jogador, não. Vou votar naquele pessoal da BWA lá, da Luarenzo. O povo sem educação e despreparado, viu? É uma coisa que o América podia dar uma atenção especial ali e conversar com o pessoal da administração lá, porque é muita gente mal educada e despreparada para lidar com o público. Sim. Eu vou registrar aqui o voto do Henrique. Henrique votou no Matheus Ferraz. Vou registrar o voto do Sérgio, que votou... Sérgio. Sérgio votou no Giovani, como colatina. E aí, acho que fini, né? Temos um voto para Davi, temos 2 em Matheus Ferraz. Temos 1 para o Giovani, temos 1 para BWA. Eu acho que eu vou empatar isso aqui, porque eu vou com o Giovani. Apesar da burrada do Matheus no lance do pênalti, mas achei que no restante do jogo o Matheus foi bem seguro. Teve aquela vacilada ali só. E já o Giovani eu não consigo lembrar de nenhuma boa jogada dele ontem. Não consigo lembrar de uma participação efetiva. Esperava bastante dele. Então eu vou de Giovani e a gente fica com o Colatina empatado nessa rodada. Metade dos pontos para Matheus Ferraz, metade para o Giovani. Finalizado isso, agora é contigo, Eurico. Agora a torcida americana ficou bastante satisfeita com o que ouvimos lá da reunião do conselho, onde foi apresentado pelo Paulo Brax, né, novo diretor de base. Falou sobre o trabalho de base do América, sobre como isso tem sido feito, as evoluções dos últimos anos, a profissionalização disso tudo, aparatos ali de profissionais de nutrição, de preparação física, coisas do tipo, a integração da categoria de base no CT Lana Drummond com os jogadores do profissional. Falou sobre tudo isso, e aí como você estava lá, pensamos sim em trazer você aqui para explicar melhor como foi isso e qual foi a sua sensação assistindo essa apresentação do Paulo Bratz. É com você. Então, eu realmente eu fiquei muito feliz e acho que é bacana. Eu não sou conselheiro, mas o atual presidente do conselho, né, que é o Márcio Vidal, ele tem feito isso, as reuniões que elas não são deliberativas efetivamente, né, elas não têm votação, ele permite que sócios cotistas possam participar para poder conhecer um pouco mais a lógica do grupo, já fez isso anteriormente, nessa reunião ele trouxe esses dois assuntos, né, primeiro, a questão da base, segundo, a questão do museu, que estão chamando de memorial. Com relação à impressão que eu tive lá, é de que há mais tempo a gente já acompanhava, desde 2016, um planejamento estratégico que a América fazia, tive a oportunidade de participar também, outro sócio torcedor na época foi o Gustavo Tafuri, que estava lá acompanhando, e a gente tinha um planejamento, né, de uma série de questões de profissionalização do América enquanto clube. Gente, é do nível de ter plano de cargo e salário, entendeu? Ter lógica para funcionar, o cara ter perspectiva dentro do clube, entender o que, que se espera dele. Então foi um trabalho muito bem feito, e isso, quem levou isso para lá foi o Márcio Vidal, tanto que ele também colhe um pouco do trabalho dele, né, sendo presidente do conselho hoje, ele já era conselheiro. Mas aí o que o Paulo fala? Uma das coisas que se previa em 2016 era essa integração. Se tinha a base em Santa Luzia, e era uma dificuldade danada, porque você não tinha integração. Por exemplo, se fosse assim, se realmente não tivesse tido uma integração anterior, possivelmente Richarlison não seria o que Richarlison é hoje. Uma oportunidade que o Giovanni teve ali de acompanhar o trabalho um pouco mais cedo, ele pôde ver ali como é que, né, surgiu esse grande atleta aí pro Brasil, né, que inclusive já começou o Brasil e Estados Unidos ali. O fato é, o Paulo, ele entrou em janeiro e ele começou a profissionalizar, ou seja, hoje, além, essa integração já aconteceu há mais tempo, isso é porque, gente, é interessante citar o seguinte, dentro da lógica do Conselho Gestor da América, cada presidente ele trata de uma coisa, mas quem toca o clube verdadeiramente é o Paulo Assis, que é o superintendente geral. E aí o Paulo montou a equipe dele, que tem ali o Roosevelt, né, que é o gerente administrativo, o diretor administrativo, o Heller, Erley. E aí, o que acontece? Quando ele traz o Bratz, primeiro, eu não tinha noção da capacitação que o Bratz tem. Eu achava que ele era um camarada mais da parte jurídica, ele é advogado de formação, mas ele se preparou bastante, fez curso lá na CBF, fez curso fora do Brasil, em vários clubes aí de ponta. Então, o que acontece? Ele traz um pouco dessa questão da gestão. Aí, quando a gente verificava, falava, não tinha médico, realmente, antes não tinha médico no treino da base da América. Você tinha 30 atletas que eram, por exemplo, que podiam ser lá acompanhados, né? Porque o Ministério Público do Trabalho, pelas condições que a América tinha ali, não permitia que esses atletas pudessem ficar alojados tanto tempo, esses que não tinham vínculo nenhum com a América. Então, a partir do momento que você tem a integração disso, traz esses atletas todos para o CT Lana Drummond, dá a estrutura de alojamento, dá psicólogo, dá nutricionista, dá médico, dá assistente social. É interessante, porque você começa a trabalhar a vida do jogador, né? Ele tem que entender que muitas vezes ele não vai ser profissional, mas você trabalha a cabeça do camarada. Então, tem uma dinâmica lá interessante, por exemplo, a partir do sub-13 já está no Lana Drummond. Antes disso, você tem até sub-10 que está no Clube Topazio, mas até para entrar nisso é complicado, porque você tem que fazer a captação. E a gente comentava, normalmente, todo mundo fala assim, tem um menino, Messi, novo Neymar, novo não sei o quê. E a gente verificou lá que mais de 2 mil atletas foram tentados ser captados via peneira, né, chamadas peneiras, e nenhum foi aproveitado em nenhum time das categorias de base. Então, hoje a captação da América ativa tem, por exemplo, um observador na Bahia, fixado na Bahia, que olha atletas do Nordeste inteiro ali. Então, você tem um olheiro do América no Brasil inteiro analisando os campeonatos das categorias de base no Brasil todo. E aí essa turma, por exemplo, o goleiro titular hoje do Sub-17, ele foi observado numa taça agora recente, o cara jogou bem, não lembro agora especificamente o clube que era, mas foi captado. E aí como é que funciona? você tem desde salário para os atletas, você tem parceria com a escola particular. Então, por exemplo, quando o atleta ele não tem a possibilidade de ter um salário um pouco maior, tem um plano de carreira lá para todo mundo, o cara tem acesso à escola particular. É interessante que hoje a gente já tem 70 atletas dentro do clube, de todas as categorias de base, e todos esses têm acesso à escola particular, por exemplo. Todos têm plano de saúde. A gente pensa que não, mas quando o atleta machuca ali na base, até pouco tempo atrás a América não tinha, ou melhor, o atleta não tinha esse respaldo, tinha que ficar. Se a família tinha condição de ter plano de saúde pro cara, ele ia tratar um plano, um hospital ali adequado. Mas se não tivesse, o cara ia pelo seu jeito, né? Hoje não, hoje todos os atletas têm acesso a plano de saúde. E o mais interessante, que mais me chamou a atenção, foi o fato de que nenhum jogador hoje do América sai se o América não quiser. Então, por exemplo, aquele negócio que a gente ouvia sempre falar, o cara vai ser aliciado, ele vai jogar no Atlético, no Cruzeiro. Olha, o América não deve a ninguém em estrutura, em infraestrutura, em recurso, em... E outra coisa, a gente não imagina, mas a questão de lá em Santa Luzia só tinha água isotônica. Hoje, além da nutrição, tem nutricionista na beira do campo analisando o treino dos atletas. O cara tem proteína adequada, o cara tem toda a alimentação, tem fruta lá fora para ele. Então, por exemplo, você vai acompanhando, inclusive o Brax falava lá um pouquinho, teve um atleta lá que ganhou nesse ano 6 quilos só de massa muscular. Então você vê que os atletas estão mais... isso faz diferença para a base. E hoje a gente já tem 6 atletas no time profissional. O grande objetivo, mais do que ganhar título de base, o objetivo é formar atleta para o clube, para o time profissional, né? Hoje a gente conta com 6. A expectativa é que a galera do Sub-23, que outra coisa também explicou a lógica do Sub-23, o Sub-23 ele existe pelo seguinte motivo: você chegava até o Júnior, ali com 20 anos, e o cara muitas vezes ele não tinha como jogar, ele não tinha competição que fazia com que permitia ele desenvolver o trabalho dele, né? Ele tinha espaço para crescer, mas não tinha jogo, então não dava para caminhar. O Sub-23 ele permite que esses atletas que ainda têm algum trabalho, alguma coisa para crescer, eles possam desenvolver isso sem estar no profissional. Ou seja, ele não é cobrado como profissional, mas ele tem a oportunidade de crescer. E aí o Brax fala da importância disso. E o América hoje, ele faz parte da diretoria das equipes de base do Brasil. Então, tem essa aproximação forte com a CBF, diferente daquilo que era em 95, né, quando a gente brigou de vez com a CBF. E aí hoje em dia não, hoje em dia a gente está próximo da CBF, hoje em dia a gente faz parte da diretoria, a gente está do lado de São Paulo, do lado de Palmeiras, do lado de Vasco, Fluminense. Então assim, nem Atlético e Cruzeiro chegam perto disso em formação de atleta. Hoje a gente tem certificação porque tem uma diferença de certificação de clube formador. Normalmente os certificados são para um ano, alguns clubes, né, os maiores do Brasil têm para 2 anos, e o América está conseguindo esse de 2 anos. Então a gente está mudando de patamar, a gente está crescendo de maneira substancial, a gente está crescendo com estrutura, e daqui a pouco o pessoal vai falar assim, mas que América que é esse, que time que surge do nada? Quem não conhece pode até falar isso. A gente que está acompanhando aí já há mais tempo, percebe que não, isso é um trabalho a longo prazo, e só tem que dar os parabéns aí para Paulo Assis, para o Dax, que está fazendo esse trabalho desde janeiro, e a gente vai colher muitos frutos, galera, muitos frutos mesmo. Ô Eurico, eu queria te fazer uma pergunta, rolou lá no grupo do WhatsApp, uma questão sobre, não sei se foi você que colocou, questão sobre o imposto de renda, né? A pessoa que faz declaração de imposto de renda, normalmente no modelo completo, ela pode destinar aí até 6% do imposto devido para essas ações da América. Vou deixar claro aqui, antes de você falar ainda, que o Eurico é um torcedor, assim como nós. Então ele vai explicar aqui o que ele teve de explicação, ver interesse realmente. Quem quiser saber mais sobre isso, procure o próprio América para ter a informação concreta, ali, com toda a explicação, que é isso que envolve dinheiro, imposto, é importante a gente salientar isso. Mas dê a sua visão sobre o que você escutou sobre isso lá. Então, para o Memorial, né, o América entrou com um projeto de lei de incentivo à cultura, porque, na verdade, essa questão do museu foi um trabalho, começou com um trabalho, eu esqueci o nome do menino lá, o museólogo que propôs isso, mas é isso, o América entra com um projeto na lei de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, e a partir daí, sendo aprovado esse projeto, ele pode captar para poder executar esse projeto. Então, captar junto ao mercado. E como é que é isso? O América conseguiu aprovar entre 10 ou 12 milhões. Só que ele precisa, para tocar esse projeto, 1,5 milhão, esse projeto do memorial. Tanto pessoas físicas como jurídicas, elas podem... quem tem que fazer a declaração de imposto de renda, quem normalmente tem que pagar algum tipo de imposto, seja retido na fonte, seja quando você vai fazer ali o acerto de tudo que você tem que... tudo que você recebe, você vai ter que pagar... A diferença é que, ao invés de você pagar isso para a Receita, você vai pagar isso, ou você vai destinar esse dinheiro para a América. Não é um dinheiro, você está dando um valor diferente. Não, é aquilo que você já pagaria efetivamente para a Receita, você vai destinar isso para a América. Como é que funciona isso? Na verdade, você faz a doação, a América emite o recibo, e aí, quando você for fazer no ano seguinte, né, a declaração do imposto de renda, você tem aquele desconto referente ao valor que você colocou ali. Só que, como é que funciona isso? É até 100% dos 6% devido. É uma conta meio diferente, mas pensa mais ou menos assim. Até 6% dos 100% devido. Você falou o contrário. Eu falei o contrário? Desculpa, então. É porque é o seguinte, você pega... isso, no caso das pessoas jurídicas, até 4% do imposto devido, até 4%, ou seja, se você tiver, sei lá, 1 milhão para você pagar de imposto, você não pode destinar tudo isso pro projeto da América, por exemplo. Você pode destinar até 6%, que nesse caso seria o quê? E se você tiver 1 milhão no seu saldo devedor do imposto de renda, provavelmente você é muito rico, então doa um pouquinho pro Decadentes também, que nós temos o nosso projeto lá. Então pinga um pouquinho na nossa conta que nós estamos precisando também, mas pode seguir aí. Mas é isso. Tanto as pessoas jurídicas, no caso as pessoas jurídicas, o valor é menor, a alíquota é menor, é 4%, e no pessoa física até 6%. Mas a lógica é essa. Ao invés de destinar o imposto para o governo federal, você vai destinar ele para a América. E aí as pessoas que não têm acesso, né, não querem doar, sei lá, porque pode captar desde 10 reais, viu, gente? Desde um centavo pode lá, de acordo com o Ronaldo, que era aquele assessor de imprensa que está cuidando desse projeto agora. As pessoas podem doar, a diferença é que você não tem uma compensação financeira nisso. No caso das pessoas que têm o imposto a pagar, você tem essa diferença, porque você faz essa destinação para uma coisa que para você é legal. No caso das empresas, é mais interessante ainda, porque elas usam isso como empresa apoiadora à cultura, né? Então, a empresa faz propaganda disso, vai poder ter uma contrapartida, ou seja, a marca dela no Memorial da América. Então, para as empresas que tiverem interesse em participar disso, também é muito legal, porque além de ajudar o clube, ela faz um marketing, né, interessante com relação à cultura. Mas mais ou menos é isso. Lá na empresa que eu trabalho, Eurico, a gente tem um projeto parecido com isso, e a gente até usa essas nomenclaturas que você citou bem aí. Para quem deve o imposto de renda e já vai ter que pagar aquilo ali e resolve participar desse tipo de projeto, ele vai destinar, esse é o termo correto. Você não vai doar nada, não vai sair nada do seu bolso. Aquilo que já iria para o governo, você vai destinar para que o América ou para qualquer outra instituição que você escolha utilize aquele dinheiro. Para quem não tem isso, para quem não vai ter saldo devedor no imposto de renda, mas mesmo assim simpatizou com o projeto e quer participar, aí você vai doar, aí sim é doação. Esse dinheiro vai sair do seu bolso. Thales e Ramon, vocês têm alguma pergunta aí, olha, sobre... Um detalhezinho, com relação a por que é importante estar esse projeto aprovado? Porque se não fosse um projeto aprovado pela Lei Rouanet, o América ia ter muita dificuldade para fazer essa captação, porque não teria essa contrapartida do ponto de vista do imposto. E outra coisa, esse dinheiro definitivamente ele não pode ser usado no futebol, por exemplo, para comprar um atleta. Ah, tem 10 milhões, vamos botar para contratar um cara bacana. Não, porque é verba carimbada, ou seja, com captação da Lei de Incentivo à Cultura, você só pode usar para o fim em que o projeto foi aprovado, no caso, o Memorial da América. Nem para trazer o Loboa, não pode? Não pode, não pode. Que é tristeza. Que pena. Ô, Thales e Ramon, vocês têm alguma pergunta sobre isso aí, seja da categoria de base, seja sobre o memorial? Não, ficou muito bem explicado. Então, acho que é isso aí. Eu acho que é muito importante a gente ouvir esse depoimento do Eurico. É claro que é a opinião dele, mas é importante ter alguém que estava lá para a gente ver isso que o Eurico começou falando no programa. A impressão que nos dá, é claro que a gente aqui não está dentro da América, então a gente não tem todas as informações, mas pelo menos a impressão que eu tenho é que a América tem dado passos bem firmes nessa caminhada para se tornar um clube, para mudar essa esfera da América no futebol nacional. Eu acho que mais importante do que subir para a Série A, fazer uma gracinha 2-3 anos ali e voltar para a Série B, às vezes voltar até para a C, a gente está cheio de exemplos de clubes fazendo isso. O América, eu acho que tem caminhado a passos bem mais firmes, bem mais estruturados, está com a base, aí não a base em termos de categoria de base, mas está com sua base de futebol bem fortalecida, pessoas lá dentro que parecem realmente muito sérias e muito comprometidas com um nível de futebol maior. Coisas que a gente não via o América se preocupando muito, questões de fisiologia, questões avançadas de preparação, um setor de inteligência de futebol, lá da análise e estatísticas, que a gente não saiu na frente, mas que a gente soube acompanhar o que acontece no futebol brasileiro. E eu ouso dizer que equipes como, por exemplo, o próprio Vasco, que jogou contra a gente, e algumas outras grandes equipes do futebol brasileiro, não têm isso tão bem amadurecido, não. Essas equipes não têm um CT como a América tem, não têm uma estrutura como a América tem, e eu acho que a grande sereia vai ser o Planeta América, que, conforme foi apresentado, o Jairo está no Planeta América, parece que vai ser um marco para o América mesmo, vai ser mais um elemento aí nessa virada de página do América. Eu acho que é isso, acho que temos um programa já de 1h30, já extrapolamos aqui meia hora, não sei se o papo vai fluindo, né, bicho? Falar de América para a gente é sempre muito fácil. Até eu mando aqui que decadentes histórico e que a base do América então será o sonho de consumo da garotada. O América já é muito bem visto na base, né? Eu vejo muito, até atleta de base mesmo, pai de atleta de base, que prefere que o filho siga no América do que até em Atlético e Cruzeiro, por essa tradição. Sim. Mas é bom ver que esse trabalho está sendo bem feito. Eu acho que é isso. Temos um decadente aí de 1h30. Foi bacana demais participar com vocês. Quero agradecer um a um aqui, o Eurico, pela primeira vez aqui, a sua estreia. Some não, viu, Eurico? Volte. Valeu, cara. Obrigado. Tá sempre convidado aqui. Volte cheio pra galera. Valeu, obrigado. Foi bom participar com vocês aí. Programa muito legal. Gostoso de conversar um pouco mais sobre o nosso coelhão. Quero participar depois mais. Isso aí. Isso aí. Ramon Gregório, que não faz mais parte do nosso elenco principal. Algumas pessoas já perguntaram. Não, gente, não teve briga nenhuma, não. Ramon só tá tendo a demanda por CDs e álbuns de pagode cresceu. O Ramon tá com pouco tempo para acompanhar isso aí, então deixou o Decadentes um pouco de lado. Mas sempre que quiser, Ramon, as portas estão escancaradas, beleza? Eu só queria dizer que o prazer foi todo seu, cara. Ô, Thales. Sim. Muito obrigado também pela participação. Volte sempre. É sempre um prazer tê-lo aqui. É sempre um prazer encontrar com você lá na porta da Independência. Então, dê seu boa noite aí pra galera. Muito bom participar. Gostei bastante. E faço aqui uma promessa. Se o América chegar aos 45 pontos, eu vou aumentar meu sócio corneteiro em 50%. E se for pra Sul-Americana, em 100%. Boa noite a todos. Aí, agora eu vi vantagem, Thais. Agora eu vi vantagem, porque isso aí vai ser importante para a gente custear as nossas passagens. China, Chile. E outra coisa importante, ó, Sérgio. Paga a quadra lá, picareta. Porra, é mesmo. Também, Sérgio. Tá devendo. Ajuda o Thales a nos ajudar, Sérgio. Porque se... Quem quer sorrir tem que fazer sobra rir. Dinheiro, não sobra dinheiro pro Thales pingar aqui na nossa conta do Decadentes. Então paga lá. Deus, já é a segunda cobrança pública sobre isso, Sérgio. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo. Voltamos no domingo. O América joga domingo, 4 horas contra o Ceará. É um jogo para a gente encher lá o Independência, levar o máximo de público possível. É um concorrente a gente pensar em luta pelo rebaixamento. E é um time que, se a gente vencer, a gente coloca, a gente enriquece esse nosso sonho de repente até uma vaguinha ali para Libertadores. Não vai ser fácil. Lisca doido chegou lá e botou a casa em ordem, assim como a Adilson fez aqui. Lisca doido fez esse Ceará começar a jogar bola realmente. Ceará vem de bons resultados aí, mas acho que a gente tem plenas condições. E no domingo, 8 horas da noite, voltamos aqui ao vivo nesse mesmo canal. Só entrar, provavelmente teremos um convidado de um podcast lá do Ceará, um torcedor do Ceará, para enriquecer o debate aqui com a gente. É isso, boa noite a todo mundo, até a próxima. Falou, moçada. Valeu, boa noite. Boa noite.